boa noite, é o gol 1973 na Tango. Tango 1 no dia 360, boa noite. Sister Bodu, Darman Bodu.

Thank you.

Thank you. Thank you.